A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós vamos retomar a nossa devocional. Fizemos até sábado e agora vamos retomar o meu objetivo de curtíssimo prazo, nas próximas 2 semanas, encerrar a leitura do livro de Reis, segundo Reis, na verdade. Então, que o Senhor faça a sua vontade. Às vezes nós temos a nossa vontade, mas a vontade do Senhor é outra. Lembramos, por exemplo, de Jesus, nos momentos que antecediam a sua crucificação, e por tudo que ele sabia que representava aquela crucificação, do ponto de vista físico, emocional e espiritual, chegou a pedir ao Pai, se fosse possível, afastar dele aquele cálice. Mas ele diz também: contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Bom, a nossa vontade é essa, de entregar mais um livro ao Senhor, ler esse livro com os irmãos e nós todos nos edificarmos com mais um livro, o livro de Segundo Reis. Hoje vamos ler Segundo Reis, capítulo 16. É um texto muito importante para nossa vida e para falar sobre idolatria, que é abominável ao Senhor. Diz assim a devocional de abertura que nos foi enviada na sexta-feira pelo irmão Everson e equipe: aquele que te levantou te dará a força necessária para vencer mais um dia. 4 inimigos da família. Há muitos inimigos que espreitam a família para destruí-la. A família do rei Davi foi atingida de forma avassaladora por 4 inimigos. Primeiro, a paixão doentia de Aminon. Aminon sentiu uma paixão crepitante por Tamar e, depois de abusar dela, a desprezou. Então, esse é um pecado, uma paixão doentia e um pecado contra a família, contra Deus, contra a família e contra Deus. Segundo lugar, a mágoa oculta. Absalão guardou mágoa do seu irmão 2 anos e planejou e executou a sua morte. Irmão contra irmão. Irmão matando irmão. Vamos estar atentos a isso, irmãos, com relação à nossa família, que não haja mágoa entre nós, que nós alcancemos a unidade na família. O terceiro elemento é a falta de diálogo. Davi passou 7 anos sem conversar com Absalão. Absalão volta para Jerusalém, mas Davi não conversa com eles. Foram 7 anos sem conversar com Absalão. Aí o pecado dos pais contra os filhos. Davi já tinha errado muito com relação à formação dos filhos. E aqui mais um erro: falta de conversa, falta de diálogo. Nós devemos dialogar, pais devem dialogar com os filhos. Tendo acertado, aí enaltecer, sem elevar demais o ego. E se foi um erro, corrigir, para que os erros não aconteçam mais. E em quarto lugar, a falta de perdão. A atitude de Davi levou Absalão a conspirar contra o pai, e nessa empreitada, ele, Absalão, morreu e o pai, Davi, chorou amargamente. Eles nos desejaram bênção e que a bênção do Senhor esteja sobre essa equipe que tem nos alimentado. Falando nisso, a semana passada eu já falei do relatório, agora volto a falar quando Deus nos orientar nessa direção, quando o Senhor nos orientar daqui um mês e meio, 2 meses, para que os irmãos continuem orando, divulgando e ofertando. Vamos ler agora 2 Reis 16. É um texto triste na história de Israel, porque fala do pecado da idolatria. Reinado de Acaz em Judá é o grande tema do capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era agradável aos olhos de Javé, seu Deus, como havia feito Davi, seu antepassado. Então, estamos falando do reino do sul. Imitou a conduta de alguns reis de Israel e chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo, seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Javé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios, incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. Ele fez isso em adoração ao deus Moloque. Preste atenção, ao deus Moloque. Você estudando, você vai ver que esse era um dos deuses adorados ali na região de Canaã e pertencia, vamos dizer assim, ao panteão e às práticas, ou às práticas do culto a Baal. E Acaz fez isso. E quando o texto diz entregar o seu filho, é entregar para queimar, tá? Então pegava a criança, ele fez passar para o sacerdote e o sacerdote lançou no fogo o bebê recém-nascido, segundo as tradições e costumes das nações pagãs, no seu culto a Baal, particularmente aqui a Mamon, que Javé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. Para compreender melhor ainda, ouça isso que vai no rodapé da BKJA. Essa é aparentemente uma prática singela e inofensiva. Como seria hoje em dia acender uma vela para uma divindade, um santo, acrescento eu, ou um ente querido morto? Isso é contrário à vontade de Deus, absolutamente contrário. É uma prática de idolatria, de cegueira espiritual, de necromancia. Contudo, na realidade, é uma demonstração de paganismo e infidelidade para com Javé. Deus exige amor sincero e exclusivo dos seus filhos. Primeiro livro de Reis 14, 23, Deuteronômio 12, versículo 2, Jeremias 2, versículo 20, 3, versículo 6, Jeremias 17, versículo 2, Ezequiel 6, versículo 13, Ezequiel 20, versículo 28, Oséias 4, versículo 13 e 14. Israel estava muito ciente desse compromisso, principalmente depois de o Senhor ter aprovado o templo de Salomão. E isso em resposta às orações daquele rei. Primeiro livro de Reis, nós vimos, capítulo 9, versículo 1 a 9. No final do reinado de Joás, cerca de 70 anos antes, 70 anos antes, o templo tinha sido completamente reformado. Acaso, num gesto público, recusou-se a frequentá-lo o rei no reino de Judá, pertencendo aos israelitas, não frequentava o templo. Por quê? Porque era idólatra. Esses sacrifícios eram expressamente proibidos, como eu disse, Deuteronômio 12, versículo 2. Pelo fato desses altares idólatras, onde Acaz frequentava, e das árvores frondosas, por que árvore frondosa, pastor? Porque essas árvores eram consideradas símbolos de fertilidade. Isso tudo foi proibido. Pontos escolhidos proibido por Yahvé. Esses lugares foram escolhidos como pontos para o culto pagão cananeu, cananeu a Baal. Ou seja, toda a região de Canaã foi afetada pelo culto a Baal. Ao escolher os mesmos lugares, o povo de Israel começou também a imitar os ritos, os rituais pagãos, até chegar ao ponto de sacrifício humano, de praticarem sacrifício humano, escolher os mesmos lugares. Para imitar os rituais pagãos, até eu chegar ao ponto de praticar o sacrifício humano de um bebê, normalmente, como fez Acaz. Versículo 3 desse capítulo. A prática da brutalidade, jamais aceita por Deus, era uma das características do sacrifício humano, como fez Acaz. Essa prática de brutalidade é uma das características do culto ao deus Moloque. Levítico 18, 21, Levítico 20, de 1 a 5, Deuteronômio 18 a 10. Observe bem o deus Moloque com o sacrifício de criancinhas e você vai fazer uma óbvia associação de Moloque com Moleque. Então, vamos tomar cuidado até com as expressões que nós usamos. Expressamente proibido aos israelitas. O outro único rei israelita que assim procedera foi Manassés de Judá. O rei de Moabe sacrificou o próprio filho ao deus Camoz. Capítulo 3, versículo 27. Que coisa lamentável, terrível, quase indescritível esse sacrifício de crianças, essa entrega de crianças para serem queimadas como culto ao deus Baal. O que mais me entristece, em particular, é pensar que ainda hoje, 2025, há algumas religiões que fazem sacrifício humano. Eu já mencionei isso, vou repetir. Há algumas pessoas que desaparecem, crianças que desaparecem, e depois você fica sabendo que eram parte de algum ritual religioso pagão. Então, que nós não entreguemos os nossos filhos para serem objeto de adoração ao deus Moloque ainda outros dias. Na verdade, Deus Moloque é um nome de uma divindade, mas na verdade entregando ao próprio Satanás. Então vamos rejeitar qualquer coisa ligada a isso. Versículo 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Na mesma época, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os edomitas mudaram-se para Elate, onde habitam até os nossos dias. Nossos dias é os dias em que o livro foi escrito, né? Acaz enviou mensageiros a Tiglate-Pileser, da Assíria, clamando: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Tomou Acaz a prata e o ouro que se acharam no templo de Yahvé e nos tesouros da casa do rei e mandou presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu seu pedido, subiu contra Damasco e apoderou-se dela, deportou seus habitantes para Quir e mandou matar Rezim. Irmão, só uma paradinha para dizer a você. Então, essa prática do culto a Baal, em alguns lugares, né, muitos lugares, essa contaminação idolátrica estava presente em Israel, tanto no Reino do Norte, fortemente, como no Reino do Sul. Estava presente também. Então, nós, como igreja, aprendemos com isso e não podemos praticar as mesmas coisas. Parece, como diz a nota, uma prática singela e inofensiva, acender uma vela para uma divindade ou um santo, ou um ente querido morto, isso é contrário à vontade de Deus. Ao entrefolhense, eu quero deixar essa palavra. Isso é contrário ao reino de Deus. A Minas Gerais como um todo, isso é contrário à vontade do Senhor. Ao Minas Gerais, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ao Brasil, às nações. É contrário à vontade do Senhor. Mesmo que tenha que romper com uma tradição muito forte ainda nessas nações, nós temos que ser muito firmes e dizer: olha, em nome da palavra do Senhor, eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar acendendo vela para um parente que já morreu. Não vou acender vela para divindade nenhuma, não vou acender vela para os santos, não vou acender vela para ninguém. Não é porque a vela em si tem algum problema, não, nós a usamos. E não é porque em um dia ou outro, ou em um ritual cristão, uma cerimônia cristã, nós não possamos fazer isso, por exemplo, num candelabro, num momento especial, podemos fazer isso em um momento de ensino, até para todos, durante em uma vez ou duas no ano. Ah, vamos ensinar as crianças, vamos ensinar os jovens como era o culto judaico. Muito bem, faça isso uma vez, duas vezes, mas não como busca ou em consagração a divindade nenhuma. E sim como ensinamento de como era a tradição judaica, não a tradição pecaminosa, mas como isso era feito na tradição de Israel desde do seu nascimento. Aí você pode fazer, ninguém vai, o Senhor não vai se desagradar por esse ensinamento, desde que fique claro que isso não é para adorar nenhuma divindade ou santo ou ente querido. Deixo essa palavra, sei que ela é dura para a maioria dos ouvidos, particularmente dos irmãos católicos, dos irmãos ortodoxos. Sei que é uma coisa que é dura para você, talvez você esteja agarrado a essa tradição, mas nós temos que fazer aquilo que é a vontade do Senhor e não aquilo que a tradição desenvolveu, porque a tradição pode ter desenvolvido, na verdade, pode ter não, desenvolveu coisas que são contrárias a Deus. Então, deixo essa palavra, que nós não façamos isso em nome de Jesus. Vamos aprofundar o conhecimento na idolatria de Acás. O rei Acás foi para Damasco a fim de encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e observando ali um altar, mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar executando todas as instruções que o rei Acás havia mandado de Damasco, antes que chegasse de Damasco. Quando o rei Acás chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Fez queimar sobre o altar seu holocausto, ofertas de cereais e suas oblações de vinho e sangue de ofertas pacíficas. O altar de bronze, que era dedicado exclusivamente a Yahvé, o Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acás o transferiu para o lado norte do seu novo altar. Falando em sangue, também depois de Jesus de Nazaré, que derramou seu sangue para a remissão do pecado, hoje é inadmissível que nós tenhamos sacrifício de animais, a morte de animais, para derramar o sangue e fazer o culto ao Senhor. Inadmissível. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo, já derramou o sangue e o seu sacrifício foi único e suficiente. Portanto, não é mais necessário que nós sacrifiquemos nenhum animal para derramar sangue e fazer culto. Aproveito para dizer isso a você. Então, o rei Acás deu a Urias a seguinte ordem: queima no meu grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de toda a nação, e sua oferta de manjares, e as libações, todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, aspergirás sobre o altar, porém utilizarei o altar de bronze como oráculo para as minhas adivinhações, contrário à vontade de Deus. Busca dessa fala pseudo divina e adivinhação contrário à vontade de Deus. Se há ainda houve em Israel a busca da voz do Senhor através do Urim e do Tumim, mas depois de Jesus Cristo, isso é absolutamente contrário à vontade de Deus, e eu repito, o sacrifício dele foi único e suficiente. Aqui nem é o caso de buscar Yahvé exatamente, porque eles estavam totalmente misturados. o culto ao Senhor e o culto com deuses do paganismo, ou seja, divindades malignas. Aqui nem é o caso de pureza, mas se você tem puro o seu coração e quer buscar o Senhor, busque em oração e na palavra do Senhor e em louvores ao Senhor, mas não vá buscar de qualquer outra maneira. Encerrando, e o sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acaz. O rei Acaz mandou retirar os painéis laterais e arrancou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o depositou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, também retirou a cobertura que se usava no dia do Shabat, o sábado, que fora edificada no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora da casa de Yahvé, o Senhor. Falando sobre a morte de Acaz, quanto aos mais atos de Acaz, tudo o que realizou não está registrado por escrito no livro da história dos reis de Judá. Descansou, pois, Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Irmãos e irmãs, encerrando essa breve devocional, em primeiro lugar, vamos buscar a unidade familiar, vamos cumprir o quinto mandamento e que os filhos amem e respeitem e obedeçam aos seus pais, desde que não seja alguma coisa completamente descabida. Mas, de qualquer maneira, o chamado é para honrar o pai e a mãe. Mas também, da mesma maneira, lá em Efésios, nós temos uma orientação: pais, não causeis irritação nos nossos filhos, não irriteis os nossos filhos. Então, que nós, os pais, não sejamos irritantes para os nossos filhos. Há pais e mães que também causam irritação, falando, por exemplo, a mesma coisa, dando o mesmo conselho 50 vezes no dia ou na semana. Não, vá buscar do Senhor, buscar no Senhor a sabedoria para ir orientando o seu filho segundo a vontade de Deus. E filhos, honrem os seus pais e mães. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa? Para que você viva muito tempo sobre a terra. E, em regra, é isso que acontece, salvo algum propósito especial de Deus em recolher alguém. Mas, ou algum acidente, mas, de qualquer maneira, que nós busquemos a unidade entre irmãos, a unidade entre pais e filhos, a honra dos filhos para com os pais e o discernimento dos pais para não causar irritação nos filhos. Também que Deus nos abençoe a nunca mais, a partir da leitura desse texto, poxa, eu não sabia que estava na Bíblia, algo assim, nunca mais nós aceitemos qualquer prática de feitiçaria onde vai se entregar uma criança para ser morta, para um tipo de adoração pagão. E nunca mais façamos uso da vela para agradar a um ente querido. Você não vai agradar ninguém. Nem colocar alimento ali, com todo respeito às pessoas que têm feito até agora, mas agora, se você está ouvindo pela primeira vez, ninguém vai comer aquele alimento ali. O morto não vai comer aquele alimento ali. Ah, mas simboliza isso e aquilo. Não, não simboliza. Simboliza o desagrado de Deus. Quem pode vir comer são as aves, ou os animais, ou, né? Então, não faça isso. E também não cultue. Não cultue de modo algum. Não tente cultuar Deus usando, né? A prática de acender vela para algum morto ou para o próprio Deus, não precisa, ele é a luz do mundo. Ou então, buscando uma interação, uma comunicação com alguém que já morreu, ou oferecer, quando você vai tentar buscar um santo que viveu no passado, tentando buscar uma resposta de Deus, ah, vou acender uma vela para o santo tal. Não adianta, esse santo já está nos braços, se foi santo mesmo, se está salvo mesmo, está nos braços do Senhor. E a sua vela não vai agradá-lo de jeito nenhum, porque como ele foi santo, ele quer, na verdade, a sua fidelidade a Deus e não uma vela acesa. Isso não vai agradá-lo de maneira nenhuma. Não vai agradar a Deus, não vai agradar aqueles que viveram com Deus, chamados de santos ou separados, pessoas que foram fiéis ao Senhor e de modo algum entregar qualquer coisa buscando uma resposta desses santos, porque isso é necromancia, busca de resposta dos mortos ou relacionamento com os mortos e entregar uma criança, ainda existe cultos de feitiçaria, entregar uma criança para ser morta. Eu sei que, eu repito, eu sei que a palavra vai contra metade, um pouco mais da metade da população cristã, mas ela tem que ser dita. E eu digo, segundo a palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 16. Que Deus nos abençoe. E nós sejamos fiéis àquilo que ele mandou, lembrando que em Jesus já foi feito todo o sacrifício. E o sacrifício dele foi único e necessário para toda a remissão dos nossos pecados, para toda a nossa consagração e para a nossa santificação. Não é preciso inventar mais nada. Por isso ele morreu na cruz. Para a remissão dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a fidelidade do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.